Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar de Satoshi Kon. Eu tô aqui com o Ivaldo. Fala galera, tudo bem? Sempre e quando, depende. Se a banana ganhar, sempre vai ter alguém em cima da escada, porque a lua nunca mais vai comer girassol. Hoje eu tô aqui com o Everton. E isso tá precisando de um pouco mais de tempero, hein? Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Patriarca começando, e hoje vamos falar de anime, mais especificamente vamos fazer mais um podcast sobre um dos grandes diretores da animação japonesa, e dessa vez o escolhido foi Satoshi Kon. Antes da gente falar um pouquinho da vida dele, antes de entrar nas obras, só pra deixar claro que a gente não vai falar de tudo que ele fez enquanto artista, a gente vai falar dos mangás que ele criou, não vai falar do anime que ele tem, que foi um dos últimos trabalhos dele, que é o Paranoia Gente. A gente vai falar só dos quatro filmes que ele ficou mais conhecido, pra gente poder comentar bem sobre esses filmes e poder falar um pouquinho das ideias e como ele trazia suas obras pra gente. O Satoshi Kon, ele nasceu no dia 12 de outubro de 63 e morreu em 2010. Então o cara morreu com 46 anos, morreu bem novo, morreu de teve câncer pancreático, deve ser muito legal, né? Ele foi um diretor, roteirista, animador, então ele trabalhou em todas as áreas do anime, da produção de arte, né? Ele em entrevista falou que a ideia inicial dele era trabalhar com arte, não especificamente com mangá, acabou indo pra essa área, né? Ele queria trabalhar muito com pintura, por isso que ele fez uma universidade de design gráfico, só que acabou indo pra área do anime e do mangá. No início da carreira dele, ele trabalhou ali com nomes importantes. Trabalhou, por exemplo, com Katsuhiro Otomo, que é o criador do clássico Akira. Ele foi um dos responsáveis por finalizar o mangá. Ele trabalhou no processo de finalização do mangá do Akira. E trabalhou também num mangá chamado World Apartment Horror, que tá em nome do Katsuhiro Otomo, mas a história é dele. Tem um filme live action também desse mangá. Ele criou uns mangás antes de iniciar a carreira, até chegar no seu primeiro filme dirigido e escrito por ele, em 1998, que é da onde a gente vai iniciar a nossa análise da sua filmografia. Certo? Vamos lá, vamos começar. Bora! A gente tem a estreia de um longa-metragem animado do Satoshi Kon, que é Perfect Blue. Antes da gente entrar na história, impressões gerais do filme, o que vocês acharam de Perfect Blue? Por ser uma das primeiras obras, um dos primeiros filmes que ele fez, acho que chegou a impressionar muito, me impressionou muito. Eu nunca tinha, não tinha assistido antes, fui assistir pro podcast mesmo. Conhecia, já tinha ouvido falar, nunca tinha assistido, mas eu vou falar pra vocês que eu me impressionei muito, principalmente da forma que ele trabalha com aquela realidade e aquela ideia de insanidade ao mesmo tempo, loucura, de coisas reais ou irreais. A construção de personagem eu achei muito forte, e é uma animação assim pesada, não achei uma coisa suave de assistir, é tensa ao mesmo tempo e me impressionou bastante, cara. Eu gostei muito desse filme. A animação já traz os elementos que você vai ver nas outras obras dele, né? Que é aquela questão da realidade misturando com o irreal, né? Com a fantasia, ou com, digamos assim, com a imaginação, né? Porque você percebe muito a ideia também de um problema de esquizofrenia mesmo, um problema mental também em alguns personagens, né? A questão da dualidade das pessoas, né? Que a pessoa, ela quer ser uma coisa, ou quando ela tá sozinha ela é uma coisa, ou quando ela tá em público é outra. Isso é uma coisa que se percebe bastante na obra dele, né? Aqui ele já coloca na cara algumas características que vão guiar as obras dele, os filmes dele, principalmente a questão de mexer com psicológico dos seus personagens, né? Enquanto aquele psicológico vai intervindo na vida deles de fato. Mas, rapidamente, uma sinopse do que se trata o Perfect Blue. A protagonista do filme é a Mima, que ela começa o filme como uma idol, aquelas cantoras japonesas, faz sucesso, e ela tá migrando a carreira dela pra atriz. Então ela vai sair desse grupo e vai migrar pra essa carreira de atriz. Só que essa migração acaba não sendo muito fácil, porque ela tem as provações pra essa nova carreira, a gente tem as pessoas que influenciaram aí atrás dessa essa carreira, e tem o psicológico dela que é muito afetado nessa transição. Interessante no filme que ele trata dessa ideia das idols, né? E o quanto assustador é isso lá, né? Mais pelos fãs delas, né? Porque ele retrata aquela questão daquele fã que pensa que a idol é só dele e ela não pode fazer outra coisa, não pode ter outra vida, sabe? Ela é a idol, ela é a cantora que ele gosta, sabe? E isso permeia o filme inteiro também, essa ideia. Tanto que um dos principais pontos, assim, de condução do filme é um site. Isso é um site, nessa história que é de 97, é um site bem primitivo, né? Uma coisa bem nova ainda, assim. É um site chamado Quarto da Mima, que é a personagem principal. E como ele é conduzido por um dos fãs, ela se sente como se ele soubesse mais do que ela, sabe? A vida dela. Isso é um negócio, um conceito que é bem legal dentro do filme. O quanto um stalker pode influenciar na vida da própria pessoa, né? Legal isso que o Everton comentou, é que muitas obras, principalmente obras japonesas, elas usam muito essa ideia do idol de várias formas diferentes. Por exemplo, fizemos o podcast número 51, falando sobre filmes originais, sobre Kamen Riders, e um dos filmes, que se eu não me engano é o Kamen Rider The Next, tem muito essa pegada de idol também, da personagem ser amada e ter toda aquela importância, ser uma coisa meio que quase divina, de tão importante, tão marcante. Então eles têm muito isso na cultura deles, eles fazem muitas obras com essas ideias baseadas nesse tema, só que o Satoshi Kon conseguiu trabalhar de uma forma bem, bem crua, bem, bem tensa, né, em cima dessa ideia, e ficou muito bom, muito bem feita a forma que ele apresentou. E a questão de as pessoas seguirem as outras de uma forma alucinada na internet, e é o uso da internet de alguma forma de ameaça pra alguém que é famoso ou não, é um tema bem atual, né? Ainda mais ali nos primórdios da internet, que o Satoshi Kon colocou nesse filme, mas é uma coisa que é muito colocada, que você pode trazer muito pra realidade de hoje. Por isso que a obra, esse filme, ele se torna atual até hoje, né? Se você assistir hoje, você vai ter uma sensação como se encaixasse perfeitamente no que acontece hoje em dia. Isso, assim, no tema central de temáticas que acontecem no dia a dia, fora o roteiro, que é primoroso. Pra mim, ele é um dos melhores thrillers de suspense que eu já assisti, com certeza. Concordo plenamente. E é legal a forma que... Eu achei, assim, uma obra muito agressiva no que ela apresentou, entendeu? Ela traz muito daquela coisa de tipo, pô, você quer se tornar uma atriz? Você não vai se tornar uma atriz só por você ser bonitinha e ter sido uma cantora, uma idol. Você vai ter que fazer coisas que vão mexer muito com a sua cabeça. Você vai ter que mudar muito do que você é, você vai ter que se destruir pra se construir uma atriz. E isso é mostrado de uma forma muito, muito pesada até em algumas cenas, cara. Isso marca muito nesse filme. E não só a própria Mima, né? Os outros personagens também são envoltos nessa transição e vão ter os seus momentos, sua importância na história, e vão mudar de acordo com a história por causa dela, por causa da mudança dela, né? Outra coisa que eu vou tirar o chapéu pra essa obra, aquele cara, o personagem que eu não lembro o nome, enfim, não sei nem se comento o nome dele, que é o stalker dela. O Shida. Eu não sei se... Oh, obrigado. Eu não sei se foi proposital, mas eu nunca vi um cara tão feio que nem aquele então, cara. Desde que você bate o olho nele, você fala... Então, ele... Assim, eu não sei se foi uma coisa proposital, que vem da identidade do Satoshi Kon, das obras dele tentar chamar a sua atenção, mexer com a sua mente, porque é um cara que você olha, você sente uma insegurança, mesmo que ele esteja, tipo, sei lá, ajudando a Mima em algum momento, enfim, você não sente aquela segurança, você sente um incômodo na aparência do personagem, na forma dele agir, e é um cara feio, ele tem um olho no lugar, o outro é perto da orelha, parece um alienígena. Não, obviamente, na primeira cena que ele aparece no filme, você já olha pra ele e fala assim, ele vai ter alguma importância de stalkear e vai ser algum assassino, vai ser um cara que vai fazer algum tipo de mal durante o filme. Mas com certeza é algo intencional. Ninguém faz um personagem tão feio assim se não for pra aparecer de alguma forma negativa. Não que os feios não possam ser personagens bons, né? Mas esse, no caso, tava muito na cara que ele seria algum personagem que ia fazer algum tipo de maldade, né? Exatamente. Mas, não dando muito spoilers do filme, né? Não vamos ficar secando o filme aqui, porque vale muito a pena pra assistir, quem não assistiu, quem não conhece. E o filme tem viradas na história, principalmente a virada final, que realmente me pegou, é uma coisa que eu não tava esperando. E, assim, tem aquelas histórias de investigação que você meio que vai descobrindo o que vai acontecer, mas essa é uma das histórias que eu não consegui pegar, muito porque, como ela é construída totalmente no psicológico, psicológico da protagonista e não realmente jogando as pistas, é muito mais difícil de descobrir o que vai acontecer no final. Pelo menos pra mim, eu tive essa impressão. Então, vem muito do que ele põe nessa obra, que é o seguinte, eu assistindo, eu tive muito essa sensação. Ele foca muito em mostrar o quanto a mente da protagonista, ela vai se destruindo, vai ficando em frangalhos, até que chega um ponto em que ela mesma começa a duvidar se é real que ela tá vivendo ou não. E a forma que ele constrói isso é primorosa, por sinal. Isso vai te prendendo dentro daquilo, você fica focado naquilo. E, como a gente teve a impressão inicial, você pensa que aquele personagem específico vai ser fundamental, vai ter a importância final, tudo vai estar focado nele. E o filme te surpreende com o plot twist, te mostrando uma coisa que você não esperava, só que em certo ponto você começa a entender e começa a ligar os pontos quando você tem essa revelação. Eu peguei mais assim, entendeu? Eu levei mais nesse ponto, assim, mas o que eu me impressionei mais, o que mais me prendeu foi como ele conseguiu destruir a personagem com todos os acontecimentos que foram sendo levados no filme. Não, e aliado a isso, não só a história, aí a animação do cara e a direção do cara também entra pra... é feita realmente pra ajudar a contar essa história, né, cara? Porque todas as cenas que tem aí que aparece a Mima, ela normal, ela atriz normal, ela vivendo a vida dela, e aí um monte de cena aparece o reflexo dela como a Mima Idol, sabe? É como se fosse uma outra personalidade dela, sabe? É um negócio bem interessante, sabe? Tanto que é um negócio que você vê na obra do cara, que ele é assumidamente fã do Satoshi Kon, que é o Darren Aronofsky, né, cara? É que nem no Black Swan, sabe? O Black Swan, ele é muito parecido com esse filme, realmente, sabe? O Darren Aronofsky, na verdade, teve uma recente artbook que saiu do Satoshi Kon agora no pós-mortem dele, que ele escreve sobre o Satoshi Kon, da obra dele, como ele influenciou nos filmes dele. Ele comprou os direitos do Perfect Blue, mas pra fazer uma adaptação direta do filme, acabou não fazendo, mas acabou fazendo o Cisne Negro, que é praticamente a história do Perfect Blue. E também tem a cena da banheira do Perfect Blue, que é retratada igual no Requiem, um Requiem para o Sonho, que é um dos filmes mais famosos dele. Na verdade, ele comprou os direitos do filme, não foi pra refazer ele, foi pra pegar pra refazer essa cena da banheira no Requiem para um Sonho. Foi tipo só pra fazer essa cena, ele comprou o direito do filme, sabe? Dos Estados Unidos, né? Não, mas eu li também uma matéria que falava que ele comprou pra fazer uma adaptação do filme, mas acabou não fazendo uma adaptação direta. X por quê? Eu li essa informação também. Mas, bem, ele tinha que comprar pra fazer a cena da banheira, que é realmente igual. E é uma coisa que a gente vai comentar mais pra frente também em outros filmes, que é a influência do Satoshi Kon pro cinema hollywoodiano e o cinema em geral, em grandes filmes. E uma coisa que é interessante também, que a gente já percebe no Perfect Blue, é, apesar de ele retratar bem uma realidade japonesa ali, são coisas universais que ele vai trazer, né? São coisas que podem ser adaptadas e extrapoladas pra qualquer tipo de cultura. Eu acho uma coisa bem, bem legal, porque todas as pessoas sofrem de um tipo de problema psicológico, ou então tem esse lado fantasioso dele que tá retratado aqui, começa a ser retratado aqui no Perfect Blue e vai ser retratado em toda a sua obra. O engraçado é que outra coisa que eu senti muito, o toque dele, né, do Satoshi Kon, é que ele consegue, cara, é impressionante a forma como ele consegue te prender dentro dos filmes dele, não só no Perfect Blue, que a gente tá falando agora, os demais também traz muito essa sensação. Ele consegue meio que te transportar pra dentro do filme. É, tem uma cena desse filme do Perfect Blue, eu vou falar, acredito que não vai ser tão spoiler assim, enfim, mas que ela me impressionou de um jeito, cara, ela deu uma sensação, essa sensação, de uma forma tão impactante que depois eu parei, quando eu terminei o filme, eu falei, caralho, eu acabei de sair de dentro do filme, tipo, o filme acabou e eu saí de dentro do filme, tipo, é como se eu estivesse lá vivenciando isso. É, vocês lembram da cena do estupro? A primeira? Sim. Cara, aquela porra daquela cena, ela te incomoda de um jeito que eu acho que se é uma pessoa que não tá preparada pra isso, que não gosta dessas coisas, não que vá gostar de ser um estupro, vocês entenderam. Cenas mais fortes em si, né? É, vai desligar, vai parar o filme, não vai gostar, vai criticar o filme. Mas, cara, é de um talento, é de uma genialidade. Mas qual aquela tá interpretando? Exato, cara. Essa realmente é a mais... Essa cena é incrível, cara. Porque ele consegue fazer o seguinte, ele joga na sua cara o set, ele joga na sua cara o diretor sentado na cadeirinha, os caras com boom, galera com equipamento, os atores. Só que é uma cena tão bem feita que você, ao mesmo tempo que você compra, pô, é uma gravação, um set, você se sente incomodado e meio que com ódio, com raiva e, caralho, que porra, tô estuprando ela. Aí tem o corte, aí você fala, pô, beleza, não, tá num set, de boa. Aí quando volta a cena, ela volta mais pesada ainda, e isso vai mexendo muito com a sua cabeça. Ele joga muito com isso, velho. Isso é muito foda. É verdade, essa é a cena. E por mais que o filme faz muito bem isso, que é dentro do uma coisa que o Satoshi Kon faz muito durante sua filmografia, ele vai falar sobre filme, estrutura, montagem de filme, colocar um filme, nesse caso ele coloca uma série de TV dentro do seu filme, e o paralelo disso com a realidade é muito bem feito nos filmes dele. E essa cena realmente é bem impactante, por mais que ela seja uma montagem, né? Uma cena que é feita porque é mentira, não é real o que tá acontecendo ali. Mas o impacto que causa na protagonista e em você que tá assistindo é totalmente real. Outro momento do filme, que também não vai estragar a experiência de ninguém, que eu acho legal a forma que ele trabalha, é até com a confusão de... A gente fica confuso assistindo, mexe muito com a gente também. Teve uma cena, não é nada específico assim, mas ele joga muito com a ideia do seguinte: você vê um momento da vida da Mima, ela fazendo tal coisa, de repente você pega ela acordando. Ela acorda na manhã, beleza, começa o dia dela, ela faz uma outra coisa diferente. De repente ela acorda da mesma forma do dia anterior, tipo, mesma roupa, mesma posição, mesma forma de acordar, como se fosse a mesma coisa. E ele vai repetindo essa cena, e isso vai te dando um nó na cabeça, que você começa a suspeitar, começa a pensar se realmente ela tá vivenciando aquilo, se é uma ilusão dela, se é um sonho, se é real. Eu também achei muito foda isso, e ajudou muito a construir o filme desse momento pra frente também, sabe? Você fica mais dentro daquele universo, mais preso dentro do filme. É muito foda isso. Eu acho que é a escalada de quanto você vai percebendo o quanto a Mima tá perdendo a sua sanidade durante o filme, e não vai tendo mais certeza do que é real e das ações dela mesmo. Ela não sabe se ela fez uma coisa, não sabe se foi outra pessoa que fez. Ela acaba sendo perdida, ficando perdida, né? E depois, quando ela percebe que tem o Ushida lá, o Stalker, o possível assassino, ela também começa a confundir mais ainda. A cabeça dela vai, caralho, né? Do começo do filme até o final, essa construção de como ela vai perdendo a total consciência dos atos dela é muito bem feito. Puta merda. É o preço da fama. Será que todo famoso fica com aquela cabeça lá? Eu acho que não. Mas, enfim, Perfect Blue é um filme que vale a pena ser conferido. E eu não vou nem falar de bilheteria muito, porque os filmes do Satoshi Kon, eles não foram muito bem de bilheteria, nenhum deles. Não tem nenhum filme que foi, puta, muito bem de bilheteria. Por exemplo, que nem Your Name, que a gente fez o podcast do Makoto Shinkai, que foi um dos filmes de bilheteria fodida lá. Mas o Satoshi Kon não teve muita bilheteria nos seus filmes, mas ele tem críticas todas excelentes. O Perfect Blue, por exemplo, no Rotten, é o que tem a menor crítica, a menor porcentagem de crítica dentre os quatro filmes dele que a gente vai comentar, e é de 73%, é a menor. Talvez até injusta, devia ser maior pela qualidade do filme, mas enfim, é só pra ter uma noção que ele foi muito bem de crítica. Na verdade, o Satoshi Kon até fala sobre isso numa carta que ele escreveu quando ele tava pra morrer, né, brincando pelo câncer. Ele escreveu uma carta pros fãs, pra família, e ele fala que foi capaz de fazer o que ele queria como diretor de anime, alcançar os objetivos e obter boas críticas. Ele lamenta que os filmes dele não tenham ganhado muito dinheiro, mas acho que eles conseguiram trazer o que mereciam. Então é triste, né, cara? O cara devia ter sido reconhecido. Mas enfim, vamos para o próximo filme? Em 2001, eu também não falei, mas o Satoshi Kon foi um dos principais diretores do estúdio Madhouse, que é um dos principais estúdios de anime no Japão. Então, todos os filmes que ele lançou foi pela Madhouse, incluindo o anime Paranoia Gente, também foi pela Madhouse. Então, não podia ser, a Madhouse lançou um novo filme do Satoshi Kon em 2001, que é Millennium Actress. E aí, o que vocês acharam de Millennium Actress? Gostaram do Actress? Eu tô treinando faz um tempo pra falar. Actress, olha só. Cara, eu achei... Eu pessoalmente achei esse filme, cinematograficamente falando, se isso é possível, né? Tipo, era o mais interessante, assim. É muito pelo modo que a história é contada nesse filme, né? Todas as transições que são feitas durante as cenas, é um negócio espetacular, cara. As ligações que tem entre uma cena e outra, é um filme que é muito bem contado, velho. Ele, como filme, assim, como história e tal, eu achei ele um pouquinho arrastado. Fiquei um pouquinho de sono, sabe? Mas, é, assim, a forma como ele é contado, eu achei brilhante, sabe? Eu achei muito foda. É, eu tenho que concordar com o Everton. É, dos quatro filmes que a gente vai comentar, ele realmente é o que é um pouco mais parado, é, mais tranquilo, assim, não tem muita coisa acontecendo. Mas a forma que ele é contada realmente, cara, é impressionante. É muito bonito de se ver. Artisticamente, é um filme muito lindo, ele consegue retratar muito bem as diversas épocas. Ele traz muito daquela, tipo, cinema do Japão em momentos diferentes, é, obras diferentes, faz menção a algumas obras, por sinal tem o do Godzilla que eu fiquei muito feliz, e cara, é uma história fechada e muito bonita de se ver. Tipo, eu terminei o filme, realmente deu aquela canseirinha assim, mas eu terminei e falei, porra cara, que negócio fechadinho, gostei como começou, gostei como terminou, gostei dos personagens, e é isso, é um filme bem agradável, cara, eu gostei muito, é muito bonito de se ver também. Uma coisa que o Everton comentou, que são das transições de cena, isso aí eu acho que o Satoshi Kon talvez seja um dos mestres em ter realizado no cinema em geral, né? Porque a gente tá falando de cinema, por mais que seja um anime, uma animação, ele é um cara que ele é mestre nisso de transição, cara. O Perfect Blue a gente já percebe no Millennium Actress, isso fica muito evidente, é uma coisa que vai guiar nos outros dois filmes, que como ele faz transição de cena, são poucas pessoas, são poucos diretores que fazem. O cara manda muito bem e encaixa muito bem tudo isso na história, né? Rapidamente, o Millennium Actress trata da vida, conta a história de um documentarista que ele chama Jenny Tachibana, e ele e o cameraman dele, que eu não sei o nome, tadinho, porque eu não sei nem se chega a falar o nome dele no filme, mas enfim, deve falar. Se eu não me engano, é Navarro. Não, eu tenho certeza que não é Navarro. Nossa. Mas enfim, eles dois vão até uma atriz pra fazer um documentário sobre a história de vida dela, né, a história da carreira dela, e esse documentarista é um grande fã da atriz, talvez seja o fã número um dela, e o filme vai tratar realmente dele se encontrando e começando a contar a história dela através dos seus filmes e da sua carreira. E como o Ivaldo Everton comentou, é um filme mais devagar, é um filme mais lento, que vai contando a história mais devagar, e talvez seja um pouco cansativo pra muitos, mas pra começar, a ideia que ele colocou dos dois personagens que estão fazendo o documentário estarem dentro das histórias dos filmes, e a junção da história do filme, dos filmes que ela atuou, com a história de vida dela, foi muito bem feito. É, também é um... Não lembro de já ter visto isso em algum outro filme, de como eles fizeram aqui. Eu também acho que não, cara. Acho que Satoshi Kon, ele realmente estreou essa técnica aqui. Porque ficou muito, muito, muito criativo, cara. Muito bem feito. Tipo, bonito de se ver mesmo. Você fala, caralho, ele conseguiu encaixar. E, tipo, encaixou muito bem. Não ficou nada que você olha e fala, quê? Que sem sentido, não tô entendendo. Você entende muito bem o que ele tá querendo mostrar ali. É muito foda a forma que ele apresentou. É. E você consegue notar realmente, né, como, tipo, ela contando a história, você consegue notar quando é uma cena de um filme, quando é uma parte da vida dela, né? Muito pelos personagens que estão lá dentro, né? Porque estão escutando essa história e estão vivenciando aquilo como reproduzido no filme, né? Quando é a parte no filme, o cara, ele tá sempre lá como um personagem, por ele ser fã dos filmes, né? Quando não é, ele sempre tá como um telespectador, observando ela conversar, ela contar a história da vida dela, né? É, cara, realmente é uma montagem que eu achei muito foda, velho. Eu achei realmente uma maneira de contar essa história muito perfeita, sabe? E os encaixes de história, né? Por exemplo, o Genya, ele está lá, o personagem está aparecendo lá, olhando, observando aquilo como um espectador dos filmes, observando a história dele, e depois a gente percebe que ele está incluso na história dela, porque ele é um cara que trabalhava naquela época junto com ela, só que ela não sabia quem ele era, né? E são pequenos detalhes, eu acho que essa história é de detalhes, né? Que vão montando. Eu, pra falar a verdade, que eu me senti confuso algumas vezes, mas em saber se ela tava contando a história dela e a ligação da história dela com a história do filme, algumas vezes ali, mas eu acho que talvez, sei lá, porque eu tava cansado em algum momento, não tava entendendo direito. Por exemplo, aquela senhora de cabelos brancos. Então, cara, mas sabe qual é a questão? A questão não é nem, tipo, é uma memória, né, cara? Você tá se trabalhando com a memória, você não sabe certamente o que é e o que não é, sabe? Às vezes, na sua cabeça, uma memória, você pensa em alguma coisa e acaba misturando outra e você junta tudo no mesmo balaio, sabe? É, eu acho que é muito esse conceito, sabe? É, essa parte, por exemplo, da senhora, eu interpretei dessa maneira, que era um personagem de um filme e tal, só que ela meio que levou isso pra vida dela, sabe? Ela meio que ficou com isso na cabeça, matou dando, porque a história também, ela tem um foco, que é o quê? É ela perseguindo o amor dela. dela, né? É um cara que ela encontrou na juventude e ela passou a vida inteira atrás procurando essa pessoa, né? Que me lembra muito os filmes do Makoto Shinkai, né? Que a gente já comentou. E eu entendi dessa maneira, que é parte da memória, né? A memória não é uma coisa que você tem perfeitamente, né? Você vai misturando. Às vezes mistura uma lembrança de alguma coisa com a lembrança de outra e você não sabe muito bem diferenciar o que é o que, né? É, na verdade, essa senhora é como se fosse a personificação de, assim, uma forma, vamos dizer, entre aspas, humana, desse sentimento dela estar nessa busca eterna de ter que sempre estar procurando por ele, pelo amor dela, entendeu? Ela tem, sempre estar nessa luta aí, indo atrás. É mais uma personificação desse sentimento de, meu, eu quero te encontrar, eu preciso te encontrar. Dá pra entender como assim também. Sim, nossa, vocês abriram minha mente agora, hein? Fizeram entender. Eu tinha entendido mais ou menos que era o personagem do filme, depois ela acabou levando pra vida dela como se fosse aquela memória do caminho que ela tava seguindo, falando toda hora pra ela que, enfim, que ela tava indo pro caminho que, tipo, não tinha sentido, não tinha final, né? Ela que não ia achar aquela pessoa. Mas isso que vocês falaram me fez entender melhor. E vai saber se aquela senhora não pode ser até mesmo uma personificação dela mesma, do medo que ela desenvolveu. Teve parte do filme que eu pensei nisso também. Também, não, de repente pode ser uma interpretação pessoal também. De repente, seja uma própria imagem dela do que ela não gostaria que ele encontrasse, que o rapaz, o amor dela, encontrasse. Tanto que ela comenta: poxa, eu queria encontrar ele, mas eu não queria que ele me visse como uma velha decrépita. Eu queria que ele me visse bem. Eu vou ver um fantasma escroto mesmo pra caralho. É, só causando a vida dela, sabe? Tem fantasma pra porra no Japão, vai saber. É um yokai seguindo ela. Uma coisa que eu não sei se vocês, assim, acho que vocês perceberam, mas eu não sei que ligação direta que tem com os filmes, a não ser seja um efeito dramático, são os terremotos que o Satoshi Kon coloca em quase todos os filmes dele. Cara, é ligação da vida dela. A vida dela tanto que você percebe que ela nasceu num terremoto, que ela fala. A grande mudança da vida dela, quando ela vira atriz, tem um terremoto. Quando ela morre, tem um terremoto. Eu acho que é tipo meio que uma ligação na vida dela, sabe? É que é mesmo. O próprio estúdio onde ela trabalhava foi demolido depois de um terremoto. É, o terremoto então é o elemento que traz as mudanças da vida dela, né? Talvez seja isso, um elo de ligação. É verdade, boa, boa. E o Satoshi Kon usa esse terremoto em outros filmes também, né? De maneira diferente. Talvez ele coloque lá uma ilustração mesmo do Japão, mas enfim, isso acontece. Mas esse filme ficou claro agora pra mim, porque que ele coloca tanto terremoto. Vocês são inteligentes, hein, cara? Vocês estudaram sobre o filme, hein? Vocês assistiram mais de uma vez. Quem sabe? Você assistiu mais de uma vez, tenho certeza, Ivaldo. Porque, ouvinte, se você não sabe, quando o Ivaldo vai se preparar pro podcast, pra você ver como ele é. O Ivaldo é o cara. Ele assiste várias vezes os filmes. Vai assistir uma série, assiste duas vezes a temporada. Vai assistir um filme, assiste duas, três vezes cada filme. Isso você, é pra tentar... Você é um exemplo, você é um exemplo. É pra tentar trazer o melhor pro público. Até agora eu não consegui, eu continuo mesmo merda, mas eu tô tentando. Uma hora eu consigo. Não fala isso, cara. Não fala isso, que os nossos fãs no Brasil e os seus fãs particularmente vão ficar muito chateados. Galera, eu amo todos vocês. Hashtag coração peludo. E apesar de coração peludo e de eu não chorar muito em filmes, eu confesso que esse final do Millennium Actress foi bem emocionante, cara. Quase suei pelo olho. Ah, com certeza, cara. Tipo, a quando ela realmente chega ao ponto de entender a busca dela, o que a Chaves representava pra ela. Enfim, quando você chega no ápice do meu, é isso que eu entendi, é isso que eu sou, é isso que eu quero fazer, é muito foda, porque é como o Everton tava comentando. Meu, quando você pega uma obra que você compra toda aquela história, a forma que a história é apresentada, mais uma vez eu vou dizer, você se transporta pra dentro daquela obra. Então não tem como você se apegar pelos personagens, tanto de forma negativa ou positiva. Como em Perfect Blue, que você fica aterrorizado e paranoia pra todo lado. Ou como nesse filme, que você se apega muito à história dela, à emoção dela. É muito foda. Isso também é muito do Satoshi Kon, né? É o que a gente já tem falado várias vezes, eu vou repetir mais uma vez. É o dedo dele, cara. É, não, mas a habilidade que ele tem de transportar você pra história, de conectar você com os personagens, é muito bem feita, e são poucos, principalmente diretores de anime, que conseguem fazer isso. Exato. Porque, querendo ou não, anime é aquilo que você... É um anime, né? Não tem nada de real naquilo, você não pode levar nada daquilo pra realidade. Mas o Satoshi Kon, eu acho que talvez seja o que traz mais isso pra perto da realidade, né? Apesar de ser muito fantasioso, os personagens dele são reais. É meio dúbio isso, né? Mas faz sentido pra quem assiste os filmes. Total, cara. Isso é muito legal o que você falou. Realmente, dos quatro filmes que a gente vai comentar, todos são tipo pé no chão. É muito próximo da realidade. Por mais que tenha mais alguns fenômenos fantasiosos, algumas ideias, enfim. Mas são muito filmes pé no chão. E muitas dessas coisas, você você pode se identificar. Pode ser coisa que acontece no dia a dia de muitas pessoas, por que não? É, eu acho que são situações pé no chão, mas personagens, mas talvez um... É, vou dizer que um filme não tem nada de pé no chão, mas a gente vai chegar lá. Não, mas depende, se você estiver louco de droga, vai fazer todo sentido. Então vamos pro próximo filme? Satoshi Kon trouxe mais um filme para nós. Foi lançado Tokyo Godfathers, que talvez seja o filme mais conhecido dele. Será que é mais conhecido que o Perfect Blue? Não, Paprika e Perfect Blue são mais conhecidos. Cara, sabe por que eu vou falar que ele é mais conhecido? Porque ele passa na HBO toda hora. Eu vou falar que ele é mais conhecido. Mas enfim, o que vocês acharam de Tokyo Godfathers? Cara, pra mim é a melhor versão de filme Sessão da Tarde de Natal que eu já vi em toda a minha vida, cara. É um filme muito divertido, muito agradável de ver. É, por mais que ele também não é só coisa bonitinha, ele traz uma realidade por detrás do que tá acontecendo, que é a realidade da vida daqueles personagens, que é mostrada em determinados pontos. Eu achei isso muito foda. E, cara, é isso. Artisticamente, graficamente falando, é um filme muito bonito, cara. Achei muito bonito o trabalho. A qualidade gráfica da animação, achei muito bonita. Em geral, cara, um dos melhores que eu assisti, assim, dos que eu mais gostei. É, então, é que nem no último filme que a gente falou, no Millennium Actress, eu tinha falado que a história pra mim não era legal tal, mas ela meio parada, mas a maneira que ela é contada era muito louca, né? Nesse, a maneira que ele é contado é bem simples, é uma animação normal, sabe? Mas a história é muito boa, velho. Cara, é o filme mais divertido, é o filme que você mais... É um filme que faz você pensar também bastante. É um filme que, cara, os personagens são os mais cativantes, cara. Você se apega muito com eles, com a jornada deles, né? Realmente, cara, é o melhor filme que eu achei também, já me adiantando aqui, né? Porque ele conta uma história de uma maneira muito, muito bem feita, sabe? De uma maneira muito, muito divertida, muito coerente, sabe? Todas as ligações que tem no filme são muito bem feitas. É realmente um filmaço, cara. Eu curti muito. E muito engraçado, né? Puta, eu ria alto em Tokyo Godfathers. E é incrível como o Satoshi Kon tinha a habilidade de fazer filmes com características parecidas, porque é o mesmo diretor, só que tão diferentes entre si, né? O Tokyo Godfathers é totalmente diferente do Perfect Blue, totalmente diferente do Millennium Actress. Você vê algumas semelhanças ali na forma que ele conta uma história e principalmente na forma que ele anima e coloca a transição de cenas, mas os personagens, a história em si é totalmente diferente e a habilidade que ele tem de contar histórias diferentes e mesmo assim contar muito bem elas é impressionante, porque às vezes o diretor fica naquele... Ele é um puta diretor respeitado, mas ele conta mais ou menos a mesma história em todos os filmes, né? Ele tem tipo uma linha ou um tipo de filme que ele tem a habilidade de fazer. O Satoshi Kon, ele traz filmes totalmente diferentes um do outro e todos muito bem feitos. E isso é impressionante. E o Tokyo Godfathers, pra mim, tem os melhores personagens, assim, os mais cativantes, com certeza. E é muito engraçado. Eu ri muito com o Tokyo Godfathers. Eu dava muita risada. Tipo, não era pra ser sério às vezes, mas eu não conseguia. É muito engraçado. Os personagens que eu só de olhar dava risada. Mas o que se trata do Tokyo Godfathers, né? Ele fala de três moradores de rua, né? Que é o Gin, a Hana e a Miyuki. E numa noite de Natal, eles encontram um bebê. A partir daí, a história se desenrola com os eventos deles três indo atrás da mãe verdadeira do bebê, saber por que ela abandonou esse bebê. E o filme é todo retratado essa jornada dele e principalmente nas coincidências da vida, né? Das coisas que acontecem ao acaso e acontecem, você não tem muito, você não espera que aquilo aconteça, mas acontece. E isso que gera situações cômicas e isso que também monta o background de cada personagem. Aqui é o filme que retrata melhor, apesar do Millennium Actress ser tratado só com flashback o filme inteiro, né? Sobre o passado da personagem, esse filme é que trabalha melhor com flashback, com o background de cada um dos personagens, dos seus protagonistas, né? Cada um tem a sua história, do porquê que eles foram pra rua e tem uma resolução ou não e um confrontamento daquele passado em algum momento do filme. Isso é que é legal, né? Como eu comparei ele, tipo, melhor filme Sessão da Tarde de Natal, é porque, assim, a história é divertida, é uma aventura, só que, assim, tem um bom time cômico também, só que ela tem um lado dramático dela, que também não é aquela coisa que vai te fazer chorar e ficar super triste. Mas é o drama pessoal de cada personagem, entendeu? Não é três homens que moravam na rua, agora eles encontraram um bebê e vão se colocar em uma grande aventura. Não perca hoje nessa... Não é isso. São personagens que, tipo, estão ali por um motivo, só que é um motivo muito realista, entendeu? Pô, o cara tinha uma família, largou a família por causa de dívida e se entregou pra bebedeira. Pô, é isso aí, é realidade. merda, isso acontece. A outra arranjou conflito com o pai. Pô, fez merda com... Pô, uma puta de uma merda lá com o pai. Fugiu de casa. O outro, pô, agrediu um cliente do lugar X e, meu, se vergonhou do que fez e tal, foi morar na rua. Então, assim, não é uma história bonitinha que eles estão ali pra serem bonitinhos. Tá todo momento mostrando os defeitos dele, como eles agem com isso e as coincidências que vão acontecendo em volta deles. E uma coisa que eu achei foda, que eu não sei se foi só percepção minha, mas o filme mostra muito, assim, em algumas cenas, né, o quanto eles que são considerados os indigentes, né, no filme eles falam, os indigentes, só que engraçado, os indigentes do filme, eles têm a pachorra de ter uma das atitudes mais bonitas, que é pegar o bebê e procurar a mãe, tentar entender por que que ela fez isso, devolver a criança pra mãe, enquanto você vê pessoas humilhando ou xingando ou maltratando eles, ou bêbado, caindo de canto, ou sendo agressivo, agredindo pessoas sem motivo, ou simplesmente sendo preconceituosas. É muito legal você ver uma atitude bonita vindo do que eles mesmos falam, que é dos que não são nada, do que são piores do que lixo, do que por uma pessoa que pra sociedade, se estiver vivo ou morto, não vale de nada. Que eles falam muito isso no filme. Eu achei muito bonito isso que ele colocou nessa animação. E eu falei pra caralho, por sinal. E tipo, a questão do bebê também é um negócio que ele é bem encaixado nos personagens, né, cara? Porque o Gin, quer ou não, ele teve uma filha, sabe? Ele é um cara que ele sabe o que é isso. A Hannah, pô, ela é uma ex-drag queen, né? E, cara, ela sempre teve o sonho de ser uma mãe. É muito legal essa ideia, sabe? Ela, pô, não, eu vou cuidar dela, não sei o quê. Mas ela acaba falando, não, o certo é procurar a mãe dela. Ela acaba abandonando esse sonho dela, né? A Miyuki, que é a menininha, ela também, tipo, ela sabe o quanto um pai pode sofrer também por causa dos filhos, sabe? A ligação do pai e filha, né? É um filme que realmente faz você pensar muito bem também. Essa questão também do morador de rua, sabe? É um cara que às vezes ele é meio que marginalizado, né? Só que ele é uma pessoa, né? Faz você pensar muito nisso, né? Ele é uma pessoa com sentimentos, com uma vida também, com uma história. É bem legal esse filme também. O negócio que você falou que eu achei interessante, o que pra mim, consideração minha, assim, pessoal, a Hannah, pra mim é um dos melhores personagens do filme, e complementando o que você falou, é muito legal que também tem aquela coisa de, meu, vamos levar pra esse bebê pra polícia. Ela fala, não, eu não vou abandonar ela. Eu fui abandonada pela minha mãe, e eu sei o quanto isso me dói. Então, eu vou cuidar dessa bebê, eu não vou abandonar ela também, como minha mãe fez comigo. E isso é muito pesado, cara, de você ouvir. E é muito real esse sentimento, esse acontecimento. E eu achei muito bonita a atitude dela. E o que eu comentei das questões da questão das coincidências durante o filme, que o passado confrontando os personagens, tem muito filme que isso pode acontecer, isso acontece, mas às vezes é muito forçado. No Tokyo Godfathers isso acontece muito bem, é muito bem escrito e é muito bem encaixado durante a trama e com a necessidade que a trama tem, que aqueles personagens têm pra avançar, né? É uma dificuldade que eles estão passando, eles têm a ajuda de alguém do passado, é um momento que eles têm que avançar na história e aparece alguém do passado, que eles têm que confrontar algum tipo de sentimento, e isso é muito bem encaixado durante o filme. Legal que o que ajudou a isso não ser forçado, Vinícius, é o fato deles viverem em conflito constante. Isso ajudou muito no filme, porque não é aquela coisa linear, não, vamos pegar esse bebê, vamos fazer isso e vai dar tudo certo no nosso caminho. Eles entram em conflito entre eles, cada um segue seu caminho, cada um tem aquele momento pra construir a sua parte da história. Isso ajudou muito pra tornar essa história diferencial do que a gente pode ver no padrão, assim, de coisa forçada, sabe? E foi um toque genial do Satoshi. Cada um cria a sua própria ligação com o bebê, né? Tanto que, tipo, realmente é um filme bom, velho. Essa questão também da divisão, de não ser os três juntos toda hora, eles brigam, eles se separam, depois eles se juntam de novo por algum motivo X, aparece um personagem que faz eles se ligarem, é bem interessante mesmo. Aqui outra coisa uma boa, desculpa, construção de um filme que tem três protagonistas, né? Além da questão dos três protagonistas que são muito bem apresentados, um negócio que eu achei genial complementando isso, é que ele conseguiu uma obra tratar bem, definir bem a aventura que eles estão tendo na busca da mãe do bebê. Ao mesmo tempo, em segundo plano, ele conseguiu jogar todo um caso de um bebê que foi sequestrado do hospital. A polícia está procurando, não sei o que. Então ele vai jogando umas pistas que tem alguma coisa acontecendo na realidade por detrás de tudo isso, e ainda conseguiu construir os personagens no mesmo filme, cara. Ele conseguiu trazer essas três coisas dentro de um universo só e de forma magistral, velho. Que foda. Complementando o que o Ivaldo falou, não só também do bebê sequestrado, mas também de um assassinato de um cara. Sim, sim. Que eles estavam, tipo, de uma maneira mais absurda no meio daquela questão. São realmente são muitos elementos que vão sendo jogados, mas que eles ajudam a criar toda a história, sabe? Toda a movimentação da história são, às vezes, por elementos que inesperados, né? É tudo amarrado, né? É tudo muito bem amarrado aqui. E esse é um dos quatro filmes, é o único que não envolve nenhum tipo de fantasia. Que não tem ninguém tendo alucinação, não tem algo fantasioso. Fantasia não, mas paranoia sim. Só que a Hannah fala que a menina, que a Kyoko é sagrada, cara. Ela é abençoada, cara. E é realmente, tipo, é um negócio que você meio compra no filme, que às vezes as coincidências que podem acontecer podem estar ligadas a alguma força meio que mística da menina, sabe? Sim. Mas claro que não, né? Claro que não é isso, mas, cara, a Hannah acredita muito nisso, sabe? É, e o legal é que trabalha de uma forma que, se você quiser subentender como de fato aconteceram coincidências milagrosas, você pode acreditar nisso e o filme vai continuar maravilhoso. Ou você pode achar que não, foram só coincidências, e o filme também vai continuar maravilhoso. Independente da forma que você interpretar. É muito foda. E, na verdade, esse filme a gente não precisa nem dar spoiler, nem secar a história, porque ele é muito simples. É um filme realmente pra você... É um entretenimento simples, só que muito bem feito. São poucos filmes que são de simplicidade, de história simples, que são tão bem feitos quanto o Talk Godfathers. Só pra... realmente, como é um filme que a história não é... Não, tipo, ela é muito interessante você assistir o filme. A gente não vai secar a história e tal. Mas, cara, é só uma ideia. Vamos falar... Cada um fala uma cena aqui, que só pra o pessoal ter uma ideia, tipo, uma cena que gostou, que achou engraçada e tal. Porque uma cena que eu achei muito engraçada é quando o Jin, que é o que é um do trio, ele encontra um outro senhor. Ah, não, você falou. Posso a minha cena, pedido? Acabei de pensar nela, mas tudo bem, pode falar. Aí ele encontra ele e leva ele pra casinha dele. E essa cena tem duas coisas que são muito boas, que é a primeira, que é a cena engraçada mesmo, que o cara tá pra morrer, aí ele meio que parece que ele tá morto, e ele vai lá e fecha o olho e o cara tá vivo ainda. Eu achei muito, velho, essa parte, velho. E no contexto dessa cena, o que é o mais fantástico, na verdade, que eu trabalho no Satoshi Kon, é o que? Quando ele tá falando, quando o tiozinho velhinho tá falando com o Jin, ele tá rodando um monte de cataventos do lado de fora da barraca, né? Quando ele parece estar morto, os cataventos param. Aí quando ele toca de novo e o cara tá vivo, na verdade, os cataventos voltam a rodar. Na conclusão dessa cena, o tiozinho acaba morrendo mesmo. Não mostra de novo um foco nos cataventos, mas mostra o Jin saindo da barraquinha, né? E os cataventos estão parados. Então, tipo, você já sabe que o senhorzinho morreu. Cara, é uma construção que eu achei muito foda, tudo isso. E a cena mesmo, além dessa construção ser muito foda, ela é muito engraçada também. Eu achei muito engraçada a cena. Essa é uma das melhores. Outra que eu gostei muito, também achei muito engraçada, a interação da Hannah com o taxista, velho. Eu gostei muito daquela interação dela. Tanto na primeira carona que ela pegou, depois ela fez uma piada. Mais de uma vez no filme, né? Isso, e depois daquela porra, daquele plot twist, explode cabeça, tipo, caralho, fudeu, a merda que vocês fizeram. Eu gostei muito da perseguição com o táxi, e no final da merda pro cara, o cara só fica apontando, ó, foi pra ali. Tipo, me fudi, mas foi pra ali, pode seguir. Eu gostei muito da interação deles. Eu também, tipo, uma cena que eu gosto muito, e assim, que ela mistura muito dos personagens, é a sequência final, mas o filme não é um filme de ação, mas tem uma movimentação muito interessante, né? Tem sequências muito rápidas, é uma coisa que o Satoshi Kon coloca na obra dele, que é usar poucos frames, né? É coisa rápida. Tanto que ele dá entrevista durante a vida que ele fala que não poderia dirigir live actions porque são muitos frames, ele gosta de usar poucos frames, então as coisas acontecem muito rápido nos filmes dele, e é uma coisa que ele não poderia fazer com filmes live action. Mas toda a sequência final de ação, do maneiro que eles vão atrás do bebê, é muito... Você fica preso na tela querendo saber o que vai acontecer, né? Sim, você fica torcendo ali, e meio que você... Se vacilar, você começa a gritar junto, vai, vai, corre, corre, vai, salva, faz qualquer coisa, é aquilo, meu, é mais um filme que que consegue colocar você pra dentro, sabe? Você tá dentro daquela missão ali, você faz parte do grupo. E as habilidades que ele desenvolveu, agora numa questão técnica, né, que você vê que com o passar dos anos a tecnologia aumenta, então ele tem mais recursos pra fazer uma animação, e com o potencial artístico que ele tem, ele consegue evoluir a sua obra, não só em parte de história, mas com parte técnica, né? A animação do Godfathers é primorosa, é linda demais, e tanto nos momentos simples de um diálogo quanto os momentos de ação que você requer uma animação talvez melhor. Cara, falamos muito bem, né, do Godfathers. Acho que não tem nem o que falar mal. Sinceramente, eu não sei se posso falar mal desse filme. Nem tenho o que falar mal. Então vamos encerrar esses filmes. Vamos pro último filme? Bora. Nesse momento, enquanto você fala do último filme, tem que estar tocando Bob Marley no filme ou qualquer coisa do tipo. Em 2006 chegou o último filme lançado do Satoshi Kon, que é Paprika. E aí, o que vocês acharam de Paprika? Artisticamente falando, Paprika é lindo, também mais uma obra majestosa. É, os personagens são muito bons, também gostei muito dos personagens. É, pra mim, um dos filmes com a história mais viajada, assim. Talvez até um dos mais difíceis de você entender ou interpretar, do meu ponto de vista. Sim, eu achei bem... Não achei que não, cara. Bem fantasioso. Eu entendi bem a história, sabe? Sério? Não, legal. Mas, em geral, gostei muito do filme. Achei muito interessante. Gostei muito da ideia que ele trouxe. É porque ela eu não sei, tipo, eu entendi ela... A história, ela é bem contada. Dá pra você entender bem o que acontece nela, né? O que é meio viajado, eu acho, é no final, realmente, que acontece algumas coisas lá, que você fica meio, o que será que tá acontecendo? Muito cara de anime, realmente. Sim. Isso também porque ele tem muita pegada de simbolismo, entendeu? Tem muita coisa por detrás da animação. Mas, porra, cara, o conceito da história em si, que é a ideia do sonho, cara, é representado de uma maneira muito foda, velho. Porque todo mundo aqui sonha, né, cara, e tem, quando assiste esse filme, acaba tendo aquela pegando algumas ideias, né, aquela transição rápida que acontece de um lugar pro outro aleatório, sabe? Ah, você tá num lugar X, você tá no seu trabalho, vira, você tá na escola, sabe? São essas transições também que é o que mais permeia o filme, né? Situações aleatórias com seres que você nunca viu na vida, sabe? Essa construção do sonho mesmo, foi o que é na cara que inspirou o Christopher Nolan, mesmo se ele falar que não é, tipo, ele foi muito bem inspirado nesse filme, porque o conceito de ter uma máquina que você pode entrar no sonho, de você conseguir ter camadas no sonho, sabe? São conceitos que eu acho muito que são trazidos nesse filme, são muito legais, né? E a representação dele, em questão de animação, é muito foda. E numa animação, às vezes, é até mais fácil você fazer isso, porque você pode adicionar muito mais a questão da imaginação, né? Do que num filme live action, por exemplo. Ah, sim. Trazer... O Nolan não pode nem mentir, né? Porque além de conceitos da história, a gente tem cenas que são muito, muito parecidas. Mas, só pra pontuar, o filme, o Paprika, não é uma ideia original do Satoshi Kon, né? Ele é baseado num romance também chamado Paprika, do Yasutaka Tsutsui, que foi lançado em 93. Então, o Satoshi Kon escreveu a história do filme baseada nesse romance. Pode falar, Ivaldo. Concordo, Ayrton. Você trabalhar com uma ideia mais fantasiosa, uma animação fica muito mais fácil de você trazer essa sensação e trabalhar com essa dimensão mais fantasiosa numa animação do que num live action, num filme real. O Everton já adiantou um pouquinho do que se trata o filme, né? Mas o filme, pra quem não assistiu, ele trata de um... Não chega nem a ser um futuro tão distante assim, né? Uma realidade, o dia a dia, que foi desenvolvido uma máquina chamada DC Mini. Tem nome de videogame, volta, não tem? Dreamcast Mini, imagina? Pode ser, hein? Em que as pessoas conseguem interagir nos sonhos, né? Então, inicialmente ela foi criada pra ser um instrumento de terapia psíquica, né? Os psicólogos, psiquiatras usariam pra tratar os seus pacientes, né? E no começo do filme a gente tem uma pessoa dentro desse grupo de cientistas, desse laboratório, dessa empresa, que rouba um desses aparelhos, né? Então toda a história do filme é guiada através da busca pra saber quem que roubou o DC Mini e dos problemas que isso pode acarretar, né? Porque ainda era um instrumento que tava em análise, né? Não era ao público ainda, são poucas pessoas que lidavam com aquilo. Já sem contar com a ideia de você ter um equipamento que te permite entrar no sonho e comandar o sonho de quem você quiser, realmente uma ideia meio assustadora, né? Então, realmente é uma emergência meio grave de ter esse dispositivo solto por aí na mão de qualquer um. É, cara, o problema era exatamente esse, tipo, é invadir, conseguir entrar no sonho de outra pessoa, né, ver o que ela tá pensando, porque é, o que eu acho muito interessante, tem uma fala da... Porque a Páplica, ela é o quê? Ela é uma representação da personagem principal, que é a Doutora Shiba, né, a Tsuko, como se fosse uma representação dela no mundo dos sonhos, né? E ela que Sim. ajuda as pessoas lá no tratamento delas, né? E, cara, a Páplica, ela tem uma fala que eu acho muito da hora, né? Que ela é bem... É uma frase que ela é bem verdadeira, né? Que ela fala assim... Que os... moram onde existem vastas populações. Não, ela fala assim que o mundo dos sonhos é muito parecido com a internet. Que, tipo, que lá as pessoas mostram a sua verdadeira, tipo, sua verdadeira face, sabe? O que eu quero dizer não é, por exemplo, o cara, às vezes, na internet, ela tá protegido pelo anonimato, né? No mundo do sonho, ele tá protegido por ser uma coisa própria, da cabeça dele, sabe? Então, é esse conceito que eu acho bem interessante, que ela fala, né? Essa frase que ela fala. Essa questão da internet é algo que o Satoshi Kon pensou bastante quando ele criou a obra. Em 2006 mesmo, quando saiu o filme, teve uma entrevista no Washington Post, que tava numa época que tava revelando que NCIA, os governos americanos tava roubando os dados de todo mundo e tal, e ele falou que essa questão de roubo de dados e você reescrever o que as pessoas sentem de algum mentido, de algum modo pode influenciar essas pessoas a ter umas imagens diferentes, né? Então o que você coloca na internet ali é uma expansão da sua mente, né? E a ligação disso com o sonho é totalmente aceitável e você consegue entender, principalmente assistindo o filme, né? A sequência inicial desse filme já é uma coisa absurda. Tipo, eu falei das transições, né? Mais cedo o Everton também comentou das transições que começaram lá no Millennium Matrix, porque da maestria que o Satoshi Kon faz isso, mas eu acho que aqui no Paprika é outro nível. É outro nível. É absurdo o que ele consegue fazer. Na verdade, você fica até confuso em muitos momentos do que tá acontecendo em tela, porque realmente é um sonho. Então, como ele transpõe esse sonho na tela, é impressionante, mas acontece muita coisa quando eles estão nesse mundo dos sonhos. A gente, por exemplo, tem na sequência inicial só uma coisa que eu acho muito incrível, é o pensamento dele. A gente tá apresentando a Páplica, tem a relação dela no começo, né, aquela experiência, aquela consulta lá com o detetive Kanokawa, é esse o nome dele? É isso aí, me confirmaram aqui nos bastidores. E aquela sequência inicial em que então eles vão indo de sonho, de filme em filme, porque tem toda uma história na cabeça do Kanokawa, do detetive, do porquê que ele pensa, ele sonha tanto com filmes e na mente dele tem esses filmes, então ele vai passando de temáticas diferentes com a Páplica ali, e também tem uma cena de apresentação do mundo dos sonhos da Páplica que é muito bonito de assistir, cara, impressionante. Cara, só uma ceninha, aquela transição que ela tá dentro de um lugar, ela sai e o cara tá andando de patins, ela aparece na camisa do cara, velho. É um negócio fantástico, você é louco, velho, a transição que é outro mundo, sabe, é muito foda, realmente. Isso é a primeira cena do filme, eu já olhei e falei, caralho, hã? Deixa eu voltar que eu acho que eu não entendi alguma coisa. É realmente a ideia de que você é livre pra fazer qualquer coisa dentro do seu sonho, né? E a gente entende logo que a personagem tem um controle absurdo daquela situação e daquele mundo dos sonhos, né? E é realmente uma coisa também, você fica pensando, caralho, como o cara pensou nisso, né? Esse filme, toda hora eu ficava olhando, caralho, como ele pensou nisso. Outra coisa que eu achei genial foi como ele conseguiu dar aquela sensação de, meu, vamos resolver, que isso aqui é perigoso. Com aquela ideia de conseguir fazer suas ações no sonho também refletirem na vida real. Isso aumenta muito mais a periculosidade do fato do cara ter roubado o dispositivo. E eu achei muito foda a forma que ele mostrou quando a Shiba tá no parque, que ela vai pular uma cerca, quando vai ver, meu, ela tá pulando um prédio, tipo, caralho, como assim? Que porra é essa? O negócio consegue influenciar no mundo real mesmo. E aí que começa a mistureba. Aí fica mais foda. Gente. É, porque realmente é tipo a questão da tecnologia lá, que o cara meio que explica lá, que é com base na energia, fonte da energia das pessoas, então, que é meio que a desculpinha tecnológica que ele dá lá, né? Que tem que ter alguma coisa, né? É, por isso que acaba meio que influenciando, o aparelho acaba influenciando as as pessoas ao redor, sabe, que tiveram contato ou não. Tanto que, tipo, durante o filme isso é uma constante, né? Tem muitas pessoas que acabam sendo meio que infectadas, assim, né? No mundo dos sonhos, né? Tanto que o que permeia realmente a história é essa ideia de... Não é bem que nem no Inception, que são diversas camadas, né? Às vezes são meio que um sonho de uma pessoa dentro do sonho da outra, dentro do sonho da outra, sabe? Não é camadas do mesmo sonho da mesma pessoa, sabe? Essa ideia do ter um mesmo diversos personagens dentro dos sonhos, do sonho de uma pessoa, e acaba indo espalhando pros sonhos das outras, né? Então é meio como se fosse uma infecção mesmo, sabe? O cara consegue entrar no sonho do outro, consegue tirar uma pessoa do outro sonho pra trazer no sonho dela. Isso é uma coisa que tem bem no... Que só é possível por causa desse aparelho, né? Do cara que foi feito, desse mini lá. Engraçado que isso também pode ser uma total alusão à internet mesmo também, entendeu? Muito do que você vivencia na internet pode te influenciar positivo ou negativamente na sua vida real. Vai saber se ele não jogou assim direta também. Jogou? Foi o que ele falou na entrevista lá, na internet, do medo do que ele tinha pensado. Ele pensou em esse terrorismo, né? Um terrorismo, uma pessoa que tenha uma pessoa, um governo, um agente, qualquer coisa que tenha capacidade de ter todos os seus dados e tudo que você pensa, provocar algum tipo de vantagem ou ação negativa no mundo real, né? Tanto que o cara que rouba o DC Mini no filme, ele é chamado de terrorista. Exatamente também por isso, sabe? Mas o filme, eu acho, assim, como montagem de investigação, ele funciona muito bem também. A gente tem uns elementos do Satoshi Kon muito bem específicos, assim, de trama, de história que ele gosta de colocar. Por exemplo, cinema. Cinema é algo que ele gosta de falar. Ele falou no Millennium Matrix o filme inteiro sobre cinema. Nesse aqui, ele coloca através de um personagem que tinha um sonho de ser um ator lá no começo, guiou toda a vida dele. Se você consegue entender o porquê do sonho dele ser envolto em cinema e enfim, aí é uma história do personagem, do detetive no caso, e cara, tem coisas assim que realmente você vai ficar meio em dúvida, assim, o Everton falou que eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi também a base da história, mas pro final você começa a ficar meio confuso, pelo menos eu fiquei meio confuso da resolução final do filme, eu não sei se vocês tiveram a sensação, porque eu até comentei com o Everton que pra mim num determinado momento, os dois mundos do sonho e o da realidade se conectaram de fato, mas o Everton já não entendeu assim. Você entendeu assim, Paulo? Não, eu assisti, que eu fazia tempo que tinha assistido, não tinha me lembrado. Eu assisti de novo e realmente misturou os dois. Os dois mundos não. É isso que eu entendi. Não é um negócio que, tipo, você é aberto à interpretação. Não, é nítido, é fato. Ah, tá, beleza. Então estava certo, eu não estava tão cheirado nesse momento. Por isso que eu falei que o final é meio que anime, sabe? Eu também achei o final um pouco confuso, me perdi um pouco e do nada eu fui transportado para um mundo onde o Godzilla humano e uma menina gigante chupou ele, foi o que eu entendi. Mas tem todo o contexto do porquê, Ivaldo. Ah, sim, não duvido. Foi simplesmente fato de eu não ter entendido quando eu vi da primeira vez. Agora eu sei. Você entendeu, mas a maneira como ele faz as coisas acontecerem, assim, a gente tem as ideias são claras, o guia do filme, né, como o filme se guia, é claro, da resolução da história, né, da trama, de quem roubou, de quem não roubou. Os elementos fantásticos que ele usa pra mostrar o sonho e pra mostrar as resoluções de ação dos personagens, aí sim, abre margem da interpretação e são meio, tipo, what the fuck está acontecendo, né? Mas é perfeitamente entendível quando você pensa... Existe a palavra entendível? Acho que não, né? Mas enfim, é perfeitamente compreensível quando você pensa que é um sonho, né? Que nada faz sentido no sonho, que as coisas têm proporções maiores do que elas realmente têm, que as coisas se misturam de uma maneira que você não entende, que você só tem flashes, né, daquilo que está acontecendo. Então, a partir do momento que você não entender alguma coisa, volta, você fala assim, ah, é um sonho. Num sonho não dá pra entender tudo. É, pode ser. Pode ser, não, tô te falando, cara. Lavando. Amém. Mas eu achei o final muito foda. Quando misturou aquela porra toda, eu falei, caralho, agora o Japão vai pro saco. Fudeu. Apareceu o cara gigante lá, o Godzilla. Eu falei, nossa senhora, que porra é essa? Tem uma cena nesse negócio que é muito louco, que é quando... Eu não vou nem falar, não vou dar muito spoiler, né? Mas é uma parte que eles estão vendo pela TV acontecendo aquilo, né? Aí a Paprika fala, não, vamos, a gente tem que ir. E ela atravessa a TV e tá lá dentro, sabe? Aí nisso tem outros personagens com ela e mostra os caras saindo da câmera que tá gravando aquilo. Foda, velho. Isso é louco, velho. E, diferentemente, em comparação ao senhor Christopher Nolan que as pessoas nos sonhos, elas são elas mesmas, né? Elas não têm representações dentro do sonho. Aqui nesse o Satoshi Kon, ele usa representações, né? Então, a Doutora Shiba é a Páprica, o gordo lá, o gordo que ela... O gordo é um termo ofensivo, né? A pessoa com sobrepeso lá, que ela é apaixonada e descobre durante o filme, que é o super inteligente, qual é o nome dele? Tokaki? Tokita. Tokita. Ah, cheguei perto. Ele tem uma representação também de um robô gigante no sonho, então cada personagem tem uma representação no sonho, né? Não são eles mesmos, de fato. Só o detetive, que é ele mesmo, né? Que aparece quando ele vai pro sonho. Mas ele me lembrou muito o cara que eu dei, o Peter Parker lá, o dono do diário, o JJ, lá, lá, lá. JJ, né? Jameson, cara. Esse parece mesmo, cara. Muito. E, sim, e também tem aquela boneca assustadora, velho. Tem o Rimuru. Ah, que a Annabelle passou longe. Aquilo ali que é uma boneca assustadora. Aquilo é tão mal, velho. Isso é louco. Mas o filme é muito foda, velho, também. É um filme que, tipo, cara, se assistir assim, virar, você é uma boa pedida, sabe? E em termos de animação, ali é um, talvez, o nível máximo que eu tenha visto em anime, velho. Não sei. Se eu vi algo que é mais foda que aquilo. Eu acho Your Name melhor. É, também acho que Your Name tem uma qualidade gráfica melhor. Acho a animação do Your Name melhor. Dentro das animações do Satoshi Kon, acredito que essa é uma das melhores. Se bem que o Tokyo no Godfather também tem uma puta de uma animação. É, puta pra caralho. Eu acho que os dois estão ali pau a pau. É, porque ele tinha na época, talvez seja... Ah, sim, com certeza, porque ele tinha na época, ele fez o máximo que ele podia, né? Mas não sei, eu acho que é porque é bem diferente, né, se você parar pra pensar. Não dá muito pra... Tem muito termo de comparação Your Name com... Animação de Your Name com animação de Páprica. Primeiro, são muitos anos de distância, né? Então já tem uma evolução nítida. E o trabalho de cada um dos animadores é uma intenção diferente, né? Mas enfim, acho que é isso, né, galera? Falamos dos quatro filmes de Satoshi Kon. Então, pra finalizar, vamos fazer um top 4 dos filmes do Satoshi Kon e Valdo. Do meu ponto de vista, dizendo pela primeira vez aqui nesse podcast, pra mim, Tokyo Godfather é a melhor animação, a que mais me divertiu. Em sequência, eu pego Perfect Blue, que achei tenso pra caralho, fiquei preso no filme, me impressionou bastante. Depois eu coloco Páprica, que me divertiu muito, qualidade gráfica maravilhosa, uma ideia bem diferente do convencional. E por fim, o Millennium Actress, que eu gostei bastante, só que como a história é um pouco mais arrastada, um pouquinho mais parada, me impressionou, mas não impressionou tanto quanto os outros. Everton? Ah, pra mim é Tokyo Godfathers, eu acho mais legal, também disparado. Segundo, eu acho Millennium Actress, mais pela questão como é o filme, como foi montado o filme, né? Perfect Blue e Páprica. Pra mim é essa hora. Bem, pra terminar, eu vou de Tokyo Godfathers, que é o que eu mais gostei, o mais me divertiu. Segundo, Perfect Blue, que é mais me prendeu na tela, que eu fiquei mais tenso. Terceiro, Páprica e, por último, Millennium Actress. Não desmerecendo nenhum desses filmes, porque é muito difícil colocar em ordem os filmes do trabalho Satoshi Kon. Chegamos ao fim desse podcast, espero que vocês tenham gostado. Mande e-mail pro nerdpatriarca@gmail.com pra sugerir outro diretor pra gente gravar um cast. Comentar o filme que você mais gosta do Satoshi Kon. Tentar entender os sonhos do Páprica, se você entender tudo, pode mandar e-mail pra gente. Segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca, acesse o site www.nerdpatriarca.com. Lá você tem podcast todo domingo, você consegue escutar pelo site, assinar os nossos feeds, seja lá qual seja o seu agregador e a maneira que você escuta o podcast. A gente tá no Google Podcast, tá? Pode procurar lá, novidade no mercado, Google Podcast, Nerd Patriarca tá lá. E é isso aí, galera. Todo domingo tem podcast, domingo que vem a gente volta. Falou!